mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Números divulgados pelo Ministério do Turismo apontam que, se depender pelo menos da disposição do brasileiro em viajar, os aeroportos vão continuar movimentados nos próximos meses. É o que revela a edição de novembro do levantamento Sondagem do Consumidor, Intenção de Viagem, do Ministério do Turismo, que mostra que metade dos entrevistados que pretendem viajar nos próximos 6 meses querem usar como meio de transporte o avião. A sondagem é realizada mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas em 12 capitais e apurou que quase 32% dos entrevistados pretendem viajar até maio de 2013. Ela mostra também que a preferência de 75% são os destinos nacionais. Somente 17% responderam que pretendem viajar para o exterior. Os estados do Nordeste são o objetivo de 42% dos entrevistados, seguidos dos destinos do Sudeste com 26,5%. Já a região sul foi escolhida por quase 18% deste contingente. A sondagem aponta o automóvel com 32% das indicações como o segundo meio de transporte mais visado, atrás do avião. Em terceiro lugar aparece o ônibus com 8,6%. Já quanto à preferência por hospedagem em hotéis e pousadas, que ficou no patamar de 52,5%, esse índice cresceu em relação a novembro do ano passado, quando a marca ficou em 51%. A disposição do viajante de ficar em casa de parentes e amigos também aumentou, de 32% para 35%. A preferência pelo avião, entretanto, esbarra em um fator que será tema, inclusive, de discussão hoje aqui no CBN Turismo, que é o aumento ou fim das promoções no preço das tarifas por parte das companhias aéreas, considerado aí abusivo por parte do setor turístico, e que gera preocupação a ponto de que um deputado aqui do Paraná, o deputado João Arruda, tenha solicitado uma audiência pública em Brasília para debater a respeito. No programa de hoje, até meio-dia, nós conversaremos com João Arruda e também representantes do turismo iguaçuense a respeito da hotelaria neste fim de ano, novo guia quatro rodas sobre a fronteira e a oficialização do Comitê Pró-Copa do Mundo de 2014. Foz do Iguaçu, 22 de dezembro de 2012. Bom dia! Escalada no preço das tarifas aéreas em período de alta temporada preocupa representantes do setor turístico em todo o país. Foz do Iguaçu e região fronteiriça ganham edição exclusiva do Guia Quatro Rodas com atrativos e infraestrutura turística. Comitê Pró-Copa do Mundo inicia trabalhos na expectativa de inclusão de Foz do Iguaçu no catálogo de campos base para treinamento de seleções. BR-277 ganha mais um trecho de pista duplicada no extremo oeste paranaense. Aeroporto de Foz do Iguaçu receberá investimentos por parte do governo federal. E no CBN Turismo de hoje você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana na região da Tríplice Fronteira. 11 horas e 7 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Temperatura de 29 graus aqui na fronteira, fim de semana que deve ser ainda de tempo instável na região fronteiriça, com pancadas de chuva distribuídas ao longo dos dias, variações bruscas de temperaturas e mínima de 21 com máxima de 33 graus. Para a noite de segunda-feira, véspera de Natal, pode chover em Foz e região fronteiriça com calor, temperatura acima dos 27 graus. Aeroportos aqui da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens agora. Nenhum problema de atraso ou cancelamento nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, tráfego intenso no trecho oeste entre Foz do Iguaçu e Cascavel. O pico da movimentação a partir de São Miguel do Iguaçu na pista de sentido Foz foi mais uma vez por volta das 8 horas da manhã, com cerca de 1.000 veículos por hora trafegando no trecho, especialmente em direção à região fronteiriça. Instantes atrás, foi aberto ao tráfego um trecho de 7,5 km de pista duplicada entre os municípios de Medianeira e Matelândia. Já os restantes 7 km devem ser concluídos até junho de 2013. Vamos saber agora como está o movimento na região da Ponte da Amizade neste último fim de semana antes do Natal, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Como não poderia ser diferente, os turistas aproveitam esse último final de semana antes da festa de Natal para fazerem compras no lado paraguaio da fronteira, e isso acaba aumentando o movimento na Ponte Internacional da Amizade. As imagens que chegam até a redação da CBN mostram algo inusitado, inclusive um movimento maior no sentido a Foz do Iguaçu, ou seja, os turistas aproveitaram as primeiras horas da manhã para fazerem compras e já estão retornando a Foz do Iguaçu. Claro que também é grande o movimento no sentido a Ciudad del Este, mas com menos intensidade, não há formação de filas. Mas chegando à aduana do Brasil, na fronteira com o Paraguai, a gente percebe pela BR-277 um movimento grande de veículos, mas em cima da ponte, os veículos que vão em direção à Ciudad del Este vão sem transtornos, não há filas para atravessar a ponte em sentido ao Paraguai. Mas para quem está retornando à Foz do Iguaçu, principalmente por conta da fiscalização da Receita Federal, há uma lentidão maior aí nesse retorno aqui ao Brasil. Guilherme? Obrigado, Bruno Zanetti. A recomendação é justamente essa. Atenção aí com a passagem pela Ponte da Amizade na chegada ali à aduana brasileira, isso. Especialmente você que está voltando do Paraguai, também quem vai ao vizinho país enfrenta alguns pontos de lentidão na BR-277. Atenção, porque daqui até o período da tarde a tendência apenas é piorar este trânsito ali na região. Na BR-469, sentido Cataratas, o tráfego é intenso e recomendação de atenção ao trafegar pela pista. Na ponte Tancredo Neves, trânsito deve ficar lento, especialmente aí na passagem pela aduana da cidade de Puerto Iguaçu no período da tarde, com muitos moradores aqui da fronteira indo às compras em busca de itens da ceia de Natal. Vamos aos números das cotações aqui na fronteira, na média das casas de câmbio de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar é comercializado aqui em Foz do Iguaçu a 2,10 para compra e a 2,17 para venda. O peso argentino é comercializado em Foz do Iguaçu a 0,31 para compra e a 0,36 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.950 Guaranis e 2.050 Guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,60 para a compra e a 2,80 para a venda. Bruno Zanetti para a CBN Foz. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1.500.000 litros de água por segundo. Uma vazão normal para esta época do ano aqui na região da garganta do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. E lembrando que desde a semana passada já, a iluminação monumental da usina de Itaipu ganhou novos atrativos e conta aí com uma iluminação extra para esta época de fim de ano. Visitação gratuita nos atrativos do complexo turístico de Itaipu aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 12 minutos e começamos este penúltimo programa do ano com uma notícia mais do que positiva para o setor turístico aqui na Terra das Cataratas. Nesta semana foi lançada uma edição do Guia Quatro Rodas, específica sobre Foz do Iguaçu, compras no Paraguai e na Argentina. O guia já está disponível nas bancas de todo o Brasil, como relata o repórter Maurício Freire. Em mais de 100 páginas, o leitor encontra 150 opções em hotéis, restaurantes, turismo de compras e os principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, Cidade do Leste no Paraguai e Porto Iguaçu na Argentina. A publicação foi lançada na noite desta quarta-feira em um hotel da cidade, com a presença dos representantes do trade turístico da fronteira. José Eduardo Camargo, redator-chefe da revista, destacou o bom momento do turismo no Brasil e Foz do Iguaçu como um dos principais pontos de visitação no país. Eu acho que o turismo está em alta no Brasil. A gente cresce já há um bom tempo, com taxas acima do crescimento do PIB, né? E Foz do Iguaçu ele tem um papel muito importante nesse crescimento. É um polo de turismo que vem crescendo ano a ano, vem se modernizando, os hotéis vêm investindo, a cidade está mais bonita, está mais atrativa, tem recebido mais turistas, então é uma coisa natural. É natural que a gente neste momento publique um guia de Foz. De acordo com o editor, 50 profissionais trabalharam na elaboração do guia. Uma equipe passou um mês na fronteira para conhecer os atrativos nas três cidades que formam a Tríplice Fronteira. Os repórteres vieram para cá procurar as melhores dicas, as melhores atrações, os bons restaurantes, os bons hotéis, para oferecer para o leitor uma visão diferenciada do que é Foz do Iguaçu. No roteiro dos repórteres estavam os famosos atrativos da fronteira, mas também locais ainda pouco conhecidos, localizados em bairros de Foz do Iguaçu. A gente conseguiu fazer um guia muito completo, que traduz não só o que o turista vai encontrar aqui, mas também algumas características do lugar, né? A importância da colônia árabe em Foz do Iguaçu, de como isso se traduz no turismo, a importância que é a usina de Itaipu para a vida da cidade, o que os turistas podem encontrar lá também, porque é um polo maravilhoso de atração. A gente trouxe até algumas coisas que não costumam estar em guias de turismo, como, por exemplo, os bons restaurantes da Vila A, né, que foi uma descoberta muito bacana da gente. O próximo objetivo da Editora Abril e do Trade Turístico de Foz do Iguaçu é levar o guia para fora do país. Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu, disse que a intenção é criar versões em inglês e espanhol da revista. Nesse primeiro momento a gente já podia ter traduzido, mas aí nós optamos por centrar na língua portuguesa e no mercado nacional, que é o nosso mercado prioritário hoje. O turismo regional também é um turismo prioritário para nós e é o que está movimentando Destino Iguaçu, então nós fizemos essa opção no primeiro momento. O importante é que o conteúdo está pronto e pode ser adaptado para outros idiomas e outras publicações, inclusive. E nós já estamos em conversação para fazer uma tiragem especial só para levar para as feiras e eventos, para divulgar o Destino Iguaçu. Não tem material melhor hoje para fazer essa divulgação. A partir desta quinta-feira e pelos próximos 90 dias, é possível baixar um aplicativo com o conteúdo do guia para smartphones e tablets. Nós esperamos que haja centenas de milhares de downloads em todo o Brasil desse aplicativo, para que as pessoas tenham acesso a esse guia confiável que traz a chancela da Editora Abril, que tem toda uma expertise já de fazer o Guia Abril Quatro Rodas, de fazer a Viagem Turismo, de fazer o portal Viagem Aqui. Eles são experts no assunto de turismo hoje no Brasil e tem toda uma metodologia que é reconhecida por todos. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h16 e daqui a pouco nós vamos falar do setor aéreo, deste problema vivenciado pelo setor turístico brasileiro com relação à queda na competitividade das companhias aéreas e o aumento das tarifas nacionais. Mas vamos falar agora de aeroportos. O governo federal anunciou nesta semana um plano que prevê investimentos em terminais aéreos do interior do país. No Paraná serão mais de 400, ou quase isso, 345 milhões de reais investidos em 15 aeroportos, entre eles aqui de Foz do Iguaçu. Detalhes com a repórter Cristina Cecilki. Os repasses fazem parte do programa de infraestrutura e logística do governo Dilma Rousseff e um dos objetivos é incentivar o crescimento da aviação regional. No Paraná, o investimento previsto é de 345 milhões em aeroportos de 15 cidades: Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Paranaguá, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Guarapuava, Toledo, Umuarama, União da Vitória, Bandeirantes, Telêmaco Borba e Pato Branco. No estado, a verba será destinada a aumentar ou adequar as pistas, além de construir, ampliar ou reformar terminais de passageiros, fazer balizamento e sinalização e também comprar carros de bombeiro apropriados. Depois das readequações, esses aeroportos passarão a integrar a rede de aviação regular do país. Além dos investimentos, o governo ainda prevê incentivo financeiro para o transporte aéreo de passageiros e a isenção de tarifas para empresas voltadas para o atendimento em cidades do interior. De Curitiba, Cristina Sessiuk. 11 e 18. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre como está a hotelaria de Foz do Iguaçu nesta já penúltima semana do ano aqui na Terra das Cataratas. Meu entrevistado é Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. Lembrando a você nossos canais de interação: cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, nossa página no Facebook ou então o site cbnfoz.com.br. Já voltamos com o CBN Turismo até meio-dia aqui nas ondas da CBN. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Italia. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 22 minutos aqui em Foz do Iguaçu e Centro de Convenções e Exposições, Parques Temáticos e Meios de Hospedagem Brasileiros contam com mais de 100 milhões de reais em créditos para obras de reforma e ampliação dos empreendimentos. Esses recursos estão disponíveis por meio do FUNGETUR, que é o Fundo Geral de Turismo, criado e mantido pelo Ministério do Turismo e intermediado pela Caixa Econômica Federal. Além do novo aporte para a linha de financiamento, o secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério, Fábio Mota, informou também que o FUNGETUR passa a operar com taxas de juros diferenciadas abaixo dos patamares de mercado. O teto dos projetos que podem ser financiados vai de R$ 400 mil a R$ 10 milhões, reais, com prazo para pagamento em até 20 anos e carência de 60 meses. Segundo o secretário, o Ministério também estuda incluir outros segmentos turísticos entre os beneficiados, além desses três que já estão contemplados. O Fundo Geral de Turismo é uma política de investimento do Ministério do Turismo que tem o objetivo de fomentar e prover recursos para o aprimoramento da infraestrutura das atividades turísticas aqui no Brasil. Entre os itens financiáveis estão obras de modernização, reforma e ampliação de empreendimentos e ainda aquisição de máquinas e equipamentos vinculados aos serviços. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com o Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E esta semana tivemos uma confraternização entre os hoteleiros e trabalhadores aqui de Foz do Iguaçu? Perfeitamente. Como é de praxe todo ano, a gente faz uma confraternização no mês de dezembro para chamar os nossos associados, né, agradecer pelo apoio, pelo empenho, pela dedicação e também fortalecimento do nosso setor de hospedagem e gastronomia, né? Também tivemos a presença ontem do nosso prefeito, tivemos a presença do prefeito eleito, né, o Rony Pereira, tivemos a presença do diretor da Itaipu Binacional de Comunicação Social, Gilmar Piola, e também a imprensa, né, que sempre tem nos acompanhado, divulgando as boas ações da nossa entidade, que é referência no turismo, principalmente na questão hotelaria e gastronomia. E quando nós falamos de hotelaria e gastronomia, o clima também é de confraternização para os empresários aí neste final de ano. Como é que está o movimento, a previsão para essas últimas semanas do ano aqui em Foz? Nós estamos indo bem, né? Nós estamos prevendo uma ocupação de 60% dos nossos leitos para o período de Natal e a previsão também de 80%, né, para o final de ano, que seria Réveillon. Entendemos que, apesar de diversos fatores que às vezes atrapalham o turismo nacional e internacional, como câmbio, como companhias aéreas, mas mesmo assim Foz do Iguaçu está mantendo a mesma ocupação do ano passado, então nós entendemos também que é uma ocupação muito boa e pretendemos aumentar ainda no decorrer do período. Nós tivemos esta semana até algumas reclamações de alguns empresários aqui de Foz do Iguaçu com relação ao preço das passagens aéreas, que isso estaria de alguma maneira inibindo a vinda de visitantes aqui para a cidade de Foz do Iguaçu. Isso é percebido também em todo o setor hoteleiro ou apenas algumas faixas estão sendo afetadas por essa questão? É, sem dúvida. Qualquer valor que sai dos limites do bolso do nosso povo brasileiro atrapalha e também direciona para outros lugares. E no caso de Foz do Iguaçu, eu acredito que nós deveríamos ter um incremento maior do turismo rodoviário a partir daí, né? E também do turismo regional, numa distância de aproximadamente 800 quilômetros, que a pessoa pode sair de manhã e chegar à tarde, né? Então, nós deveríamos ter uma ocupação até, digamos assim, nesse número de 80%, baseado nesse público, né, mais próximo da nossa localidade aqui. E para a última noite do ano, especificamente, tinha gente que apostava, inclusive, que a última noite seria agora no dia 21 com o fim do mundo, né? Mas não acontecendo o fim do mundo e chegando o fim do ano aqui em Foz do Iguaçu. Como é que estão os preparativos na hotelaria para essa tradicional festa de Réveillon aqui na fronteira? Olha, estamos bem preparados, né? Estamos com diversos empreendimentos hoteleiros, né? Com o Réveillon, que é uma ceia especial, uma festa toda especial, né? E temos também alguns restaurantes proporcionando também a ceia de Réveillon. E além disso, a qualidade da hotelaria, a qualidade da gastronomia, são produtos diferenciados, né? São pacotes também que todo mundo participa de 3-4 dias ao inclusive, trazendo criança, ficando no mesmo apartamento. E Foz do Iguaçu, além da hotelaria muito bem diversificada e de qualidade, nós temos muitos atrativos, né? E além disso, estamos numa fronteira. Isso é também motivo de decisão muito forte, né, na questão de viagem. 2012 como um todo, como é que podemos avaliar este ano para os setores que você representa, no caso, hotelaria e gastronomia? Foi produtivo, né? Tivemos diversas conquistas, né? Principalmente a nível nacional, nós tivemos a isenção do nosso ISS, INSS, né? Nas empresas que estão no lucro real ou presumido, para 2% do faturamento. Então tivemos uma bonificação a nível de governo federal, né? Isentando um pouco a carga tributária dessas empresas. E também a nível de Foz do Iguaçu, nós tivemos também agora uma nova, um novo prefeito, foi eleito novo prefeito. Eu acredito que isso também é uma mudança que também deveríamos acompanhar no dia a dia, a colaborar, apoiar, colocar entidades sempre à disposição, portas abertas, municiar de números, dados, para que todas as decisões sejam tomadas na questão técnica, na questão da, realmente da necessidade. Então, dá para se somar muito nesse ano 2012 pelas conquistas, mas eu vejo que a maior conquista, a maior gratificação para o setor é a união dos empresários, a união das entidades e trabalhando com foco e objetivo, fortalecer o destino Iguaçu. 2012 tivemos recorde no Parque Nacional do Iguaçu, também o aeroporto vai fechar o ano aí com um movimento acima dos anos anteriores, Complexo Turístico Itaipu também com uma marca acima dos últimos anos. Para a hotelaria, pode-se dizer também que a ocupação deste ano superou a dos anos anteriores? Olha, eu não tenho os números fechados ainda da hotelaria, né? Mas eu acredito que houve um crescimento, né? E também vai valorizar ainda mais a referência do nosso turismo como um todo a nível nacional e internacional. Fortalecido pelas boas ações de marketing, boas ações políticas, boas ações empresariais, tudo isso vem fortalecendo para que a cidade seja ganhadora de todos esses benefícios, né, para o desenvolvimento que nós precisamos cada vez mais. 2013, ano de investimentos e ainda mais profissionalização no setor? Sem dúvida, já estamos com alguns eventos de grande porte para Foz do Iguaçu e nós como entidade laboral, trabalhadora, investidora, nós estamos trabalhando fortemente para qualificar ainda mais o nosso quadro de colaboradores, né? Além de nós estarmos com a qualidade dos nossos equipamentos, mas também não podemos deixar de lado a nossa operação. A nossa operação, então, o Sindi Hotéis está fortalecendo o programa de 2013 na capacitação e vamos trabalhar também na gestão, ou seja, vamos tentar colocar um conhecimento a mais para os empresários, para os gestores das empresas, para que haja sinergia, né? Nós vamos fazer uma qualificação dos colaboradores, mas também temos que fazer a nossa reciclagem, né? Temos que fazer o conjunto funcionar. Conversei aqui na CBN com o Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de Foz do Iguaçu. Carlos, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Muito obrigado, um Feliz Natal para vocês, para todos os seus ouvintes, e que Deus abençoe, que o ano seja cada vez mais propício, cheio de sucesso, paz, saúde e felicidade para todos. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais a respeito deste debate em torno das tarifas aéreas nas rotas nacionais aqui em território brasileiro. Vamos agora na sequência ao repórter CBN Rede Nacional. Já voltamos com a terceira parte do CBN Turismo deste sábado. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 33 minutos aqui em Foz do Iguaçu e cerca de 35 mil crianças de até 10 anos de idade receberam na tarde de quinta-feira aqui em Foz os presentes da campanha Natal das Cataratas. Cada embrulho era composto por brinquedos apreendidos pela Receita Federal do Brasil e repassados à comissão organizadora, que montou uma grande logística para distribuição em 17 pontos aqui do município. Já ontem, por sua vez, foi a vez da entrega de presentes da campanha Natal Encantado na região do Morumbi. CBN Turismo. Conversa agora aqui na CBN com o deputado João Arruda, do PMDB. Bom dia, deputado. Bom dia, Guilherme. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio CBN. Nós estamos acompanhando com preocupação aqui em Foz do Iguaçu essa questão da elevação dos preços das tarifas aéreas no Brasil como um todo. Inclusive aqui para Foz do Iguaçu nós discutimos com o setor hoteleiro e há uma previsão de queda. O que, que está em debate em Brasília com relação a esta questão? Exatamente, Guilherme. Nós estamos fazendo uma audiência pública, eu fiz um requerimento para fazer uma audiência pública para exatamente debater esse tema. O preço da passagem está muito alto, com a saída da Webjet do mercado, se criou um monopólio de poucas empresas e as passagens, as tarifas aumentaram, fazendo com que os turistas deixem de viajar no nosso país. Hoje é mais fácil se organizar e fazer uma viagem internacional, ou viajar de carro, ou mesmo não viajar, do que viajar e visitar os pontos turísticos do nosso país. Nós estamos prejudicando os pontos turísticos do nosso país e prejudicando também os turistas brasileiros. É um absurdo que as Cataratas do Iguaçu, depois de ser declarada uma das 7 maravilhas do mundo, teve ampla divulgação internacional, ter uma baixa nas reservas de passagens. Nós tínhamos que aumentar a cada ano, porque as Cataratas do Iguaçu estão em alta. Não é possível que isso seja prejudicado pelo aumento nas tarifas de passagens aéreas. Então, convidamos o nosso presidente da Confederação Nacional de Turismo, o ministro Gastão Vieira, ministro de Turismo, estará presente também na audiência pública, me garantiu isso hoje, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, o Sindicato de Empresas Aéreas, e também convidei o secretário de Foz do Iguaçu, secretário do Turismo de Foz do Iguaçu, o atual, que foi quem me chamou a atenção dos problemas que Foz do Iguaçu estão enfrentando. Essa audiência ela já tem data e local definido? Será em fevereiro aqui na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Turismo e Desporto. Nós vamos mobilizar aí todos os deputados que estarão na comissão, que serão os novos membros da comissão. Eu pretendo ficar também mais um ano na comissão para que a gente possa fazer esse debate. Agora, o que pode ser feito com relação à regulação desse mercado? Porque a gente sabe, por exemplo, que quanto mais concorrência, isso se traduzirá até em preços mais baixos para o consumidor. Mas com relação à concentração num setor tão importante quanto a aviação civil, o que pode ser feito até para que não se prejudique o turismo e outras atividades que dependem desses deslocamentos de negócios ou de viagens a longa e média distância? Guilherme, muita coisa pode ser feita. Ontem eu estive em uma solenidade com a presidente Dilma no Palácio, em que ela anunciou investimentos em aeroportos no interior do Brasil, reformas e reestruturação de aeroportos em grandes cidades, mas também novos aeroportos em cidades pequenas. Essa infraestrutura está sendo oferecida também a esse mercado, a empresas do mercado de aviação. Nós oferecemos a infraestrutura através os investimentos que o país faz, que o governo faz, e ao mesmo tempo eles têm como oferecer o seu negócio, que são as aeronaves e o transporte comercial. E nós devemos, dentro dessa discussão, desse debate, também exigir contrapartidas. Ao mesmo tempo em que o governo pediu linhas comerciais em cidades do interior do Paraná e do Brasil, nós devemos também exigir uma nova discussão sobre o preço das passagens aéreas. Nós temos que fortalecer o turismo do país. Nós temos que dar condições para que os turistas brasileiros possam viajar, visitar regiões do nosso país, que turistas que venham de outros países possam visitar os nossos pontos turísticos, valorizá-los e que isso fomente o mercado, que seja uma ferramenta de desenvolvimento social, econômico. E eu acho que está na hora do governo realmente fazer essa pressão. As ferramentas para fazer essa negociação e essa articulação, o governo tem, mas ainda não foi feito. Então nós vamos provocar essa discussão, esse debate, através dessa audiência pública. É claro que o ministro do Turismo tem afirmado que as empresas têm que baixar o preço. Agora, se não houver uma ação coletiva de todos os órgãos do governo, nada vai acontecer. E nós esperamos que agora o governo se articule nesse sentido. Nós temos experiências de alguns países, cidades que sediaram eventos e durante esses eventos de grande porte, sejam eles esportivos ou de outras naturezas, o preço subiu para não mais descer nos mesmos níveis. Existe esse temor aqui no Brasil com relação, por exemplo, à Copa do Mundo de 2014, o preço subir e não descer no patamar anterior? Exatamente. Eventos que acontecem no Rio de Janeiro, que aconteceram agora, grandes eventos, o caso dos Jogos Pan-Americanos, nós temos aí pela frente as Olimpíadas e Copa do Mundo, e problema da rede hoteleira, inclusive, de aumentar os preços a ponto de que as pessoas não tinham condições de pagar um hotel para frequentar o evento. Nós temos que fazer o contrário, nós temos que dar condições. Esses eventos eles funcionam para o nosso país à medida em que eles têm um grande fluxo de pessoas participando desses eventos. Agora, a gente não faz esses eventos aqui, não realiza grandes eventos, encontros, inclusive que, por consequência, recebem investimentos importantes em infraestrutura que fazem com que o nosso país seja visto e reconhecido mundialmente apenas para as empresas de fora, para os turistas de fora. Nós temos que fazer isso para nós. Nós temos que valorizar os brasileiros e brasileiras. E a gente só vai fazer essa valorização à medida em que a gente trate do calendário do nosso país, dando força para o fomento ao turismo. Isso significa baixar as tarifas, as taxas, as passagens, os preços das passagens, no período em que o turismo está em alta, no período de férias, valorizando o desenvolvimento turístico local. Conversei aqui na CBN com o deputado João Arruda, do PMDB, ele que nos falou a respeito desse pedido aí de uma audiência para debater este aumento no preço das tarifas aéreas aqui em território brasileiro. Deputado, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Obrigado a você, Guilherme, a todos os ouvintes da Rádio CBN, uma alegria muito grande poder participar do seu programa e falar de um assunto tão importante que tem sido motivo de pauta na Câmara Federal, no governo e também na mídia aí, por conta da dificuldade que os brasileiros estão enfrentando na compra de passagem por conta dos seus preços altíssimos. CBN Turismo. 11:41 e foi habilitada agora pela manhã a nova pista da BR-277 entre Medianeira e Matelândia, num trecho de 7,5 km, restando ainda outros 7 km em obras. Em entrevista à reportagem CBN Foz, Silvio Caldas, gerente de engenharia da concessionária Eco Cataratas, disse que as obras no restante do trecho estão dentro do cronograma e sua entrega pode até mesmo ser antecipada. Nós estamos dentro do nosso cronograma, né? O nosso prazo para entrega total do trecho é para o mês de junho de 2013, né, do próximo ano, mas nós estamos trabalhando de forma que a gente consiga aí uma adiantar um pouco esse cronograma. A nossa ideia é que até o final do mês de abril, início do mês de maio, a gente esteja aí entregando todo o trecho para os usuários da BR-277. Obviamente que as condições climáticas, né, tem que nos ajudar também, mas estamos aí com o nosso cronograma dentro do previsto. E apesar da duplicação, seguem, entretanto, as mesmas recomendações de cuidado em relação às manobras arriscadas e ao excesso de velocidade no trecho. A gente orienta, né, e pede para os usuários que respeitem os limites de velocidade, respeitem as placas de sinalização, todo o trecho que está em obra está devidamente sinalizado, muito bem sinalizado. A velocidade ela foi reduzida para 60 km por hora. Em alguns pontos onde nós temos desvio para a construção dos viadutos, ele chega a ser reduzido para 30 km por hora. Então o que a gente pede é atenção para os usuários da BR-277, os moradores, né, locais de Medianeira e Matelândia. É essa a recomendação que a gente dá. Respeita aos limites de velocidade e as placas de sinalização. Mesmo com pista dupla, os acidentes acontecem muitas vezes por algum tipo de imprudência, né, dos motoristas. Então a gente pede que o pessoal realmente tenha muito cuidado e acima de tudo o respeito aos limites de velocidade. Eu acho que é um item muito importante, né, para que a gente tenha aí uma redução nos índices de acidentes da BR-277. Palavras de Silvio Caldas, gerente de engenharia da concessionária Ecocataratas, a respeito dessa habilitação de um trecho de 7,5 km de pista duplicada na BR-277, ocorrida na manhã de hoje, com a presença de autoridades entre os municípios de Medianeira e Matelândia. CBN Turismo. 11h44 e segundo atrativo turístico mais visitado aqui da região fronteiriça, a usina de Itaipu superou nesta semana o recorde mundial de produção de eletricidade. Detalhes com Maurício Freire. A solenidade para comemorar os números alcançados reuniu diretores brasileiros e paraguaios da Itaipu Binacional e também o presidente do Paraguai, Federico Franco. Num telão, os convidados acompanharam a contagem regressiva para atingir a marca, o que aconteceu por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira. Faltando mais de 10 dias para o final do ano, Itaipu ultrapassou os 94.684.781 megawatts-hora em produção de energia alcançado em 2008, conquistando assim um novo recorde mundial. Essa produção seria suficiente para abastecer a demanda de energia do mundo inteiro por 2 dias, a do Brasil por 81 dias e do Paraguai por quase 9 anos. Celso Torino, superintendente de operação da usina, diz que uma série de fatores contribuiu para o resultado da produção de energia. Nós tivemos, primeiro, os recursos principais, que são 4, né? A disponibilidade de água, né? A afluência de água que a gente recebeu ao longo do ano. A disponibilidade da transmissão que nos conecta Itaipu ao sistema brasileiro e paraguaio, né? O consumo dos dois países, que seguiu crescendo o consumo de energia, e o desempenho da usina de Itaipu, né, com as suas unidades geradoras. Esses 4 fatores tiveram um bom desempenho esse ano. O superintendente também destacou a participação de outras empresas que fazem parte do sistema de produção e distribuição de energia para a quebra do recorde. A produção da Itaipu não depende só da Itaipu, depende da coordenação dela com a Eletrobras, a ANDE, que é a empresa paraguaia, o operador nacional do sistema, e as empresas Furnas e Copel, que disponibilizam linhas que transmitem energia da Itaipu para os grandes centros de consumo. A usina de Itaipu produz 19% da energia consumida no Brasil e 85% da consumida no Paraguai. É a maior geradora de energia do mundo. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h46. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos falar da implantação do Comitê Pro Copa do Mundo 2014 aqui em Foz do Iguaçu e também dos preparativos para a realização dos X Games aqui na Terra das Cataratas. Ouvir ainda a programação cultural de lazer para o fim de semana antes do Natal aqui na fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 51 minutos aqui em Foz do Iguaçu e 2 meses antes de terminar o ano, os financiamentos concedidos pelos bancos oficiais às empresas de turismo já superaram o volume de recursos liberados em todo o ano passado. De janeiro a outubro foram 9 bilhões de reais em empréstimos. Em 2011, essa marca registrada neste período foi de 8,6 bilhões. No comparativo com janeiro a outubro de 2011, a oferta de crédito cresceu 33,5% este ano. Os financiamentos beneficiaram empresas de transporte, locadoras de veículos, hotéis, restaurantes, agências de viagens e parques temáticos. Trata-se do melhor desempenho de crédito dos últimos 10 anos. O volume de empréstimos para as empresas do setor saltou de 1 bilhão em 2003, que foi o ano de criação do Ministério do Turismo, para os atuais 9 bilhões de reais. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com o empresário Paulo Angeli, que é dirigente do setor turístico aqui na Terra das Cataratas e foi indicado como o presidente pro tempore do Comitê Pro Copa do Mundo de 2014, instalado aqui na Terra das Cataratas. Bom dia, Paulo. Bom dia, Guilherme. Como é que são as conversações deste Comitê Pro Copa do Mundo de 2014 aqui em Foz do Iguaçu? Veja bem, o presidente do Conselho Municipal de Turismo assumiu pro tempore, né? Até a definição de quem vai ser o presidente desse comitê. Já que muitos secretários municipais fazem parte desse comitê e até o momento nós estamos aguardando uma definição do nosso prefeito eleito, Reni Pereira. Eu acredito que em meados de janeiro nós vamos, já teremos todos os secretários e vamos colocar então uma reunião para, de acordo com o regimento do Comitê Procopa, seja escolhido o presidente entre os que fazem parte desse comitê. A gente sabe que numa lista preliminar divulgada aí com relação às cidades que podem ser campos base para treinamentos aqui no Brasil na Copa de 2014, Foz do Iguaçu acabou ficando de fora dessa lista. É possível ainda reverter esse quadro? O que, que falta aqui para Foz do Iguaçu poder estar nesse catálogo de opções? Veja bem, nós estamos bem em muitos dos quesitos, né? A perícia feita pelo pessoal da CIFRA identificou várias vantagens de Foz do Iguaçu, sabe? Como a hotelaria, o receptivo, enfim, todas as questões de hospitalidade. O que nós estamos com um problema é sobre o campo. Então, esse demanda alguns recursos, alguns investimentos, que nós acreditamos que se houver uma definição de que nós vamos pleitear ser um dos campos base da Copa, este comitê também terá entre suas funções de buscar os recursos necessários para sanar essas dificuldades. A gente sabe que a principal estrutura esportiva, no caso do futebol, aqui em Foz do Iguaçu, acaba sendo o estádio do ABC, que é um estádio acanhado, digamos assim, e também tem um inconveniente, que é um campo particular, um estádio particular. Isso pode, de alguma maneira, travar essas discussões a respeito de investimentos? Eu acredito que pode ter alguma dificuldade, mas nós já temos exemplos pelo Brasil de recursos públicos que foram investidos em estádios privados, né? Então nós vamos buscar também esses recursos, né? Para que o nosso campo também esteja de acordo com as normas da FIFA. Se não conseguirmos esse recurso público, é claro que nós temos que entender, se esse comitê e o prefeito eleito entenderem de que nós temos que buscar ser um campo base, é evidente que nós temos que buscar, inclusive, investimentos privados. Essa vai ser uma das funções desse comitê, identificar as necessidades e as fontes de recurso para suprir essas necessidades, né? Quando falamos de Copa do Mundo, não falamos apenas da possibilidade de uma seleção ficar hospedada aqui em Foz do Iguaçu, que seria, aliás, ótimo se acontecesse, mas também, caso não aconteça, teremos visitantes de todo mundo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Que outras necessidades podem ser elencadas aí pensando nessa questão da Copa do Mundo de 2014 e que esse comitê pode, de alguma maneira, ajudar a concretizar aqui em Foz? Veja bem, Guilherme, o simples fato de que nós nos qualificarmos para ser um campo base já nos abre uma série de linhas de financiamento do próprio governo federal para a questão de infraestrutura, inclusive. Então eu acredito que sim, que nós devemos pleitear agora em março, vai abrir mais uma chamada das cidades que têm interesse em fazer parte desse grupo. E eu tenho certeza que Foz do Iguaçu vai buscar de todas as formas estar dentro dessas cidades que vão ser escolhidas em março. Paulo, estamos já no final do ano de 2012. Que avaliação você pode fazer com relação ao turismo aqui em Foz do Iguaçu neste ano que está terminando agora? Eu acredito que nós fomos vitoriosos, né? Nós conseguimos bater todos os recordes de visitação turística. Estamos aí iniciando um novo momento na gestão municipal e Foz do Iguaçu está sendo um dos destinos mais cobiçados do mundo, né? Acho que o trabalho da gestão integrada do turismo foi um sucesso e eu tenho certeza que no próximo ano nós vamos conseguir um posicionamento melhor do que deste ano, que já foi o melhor de todos. Conversei aqui na CBN com o Paulo Angeli. Paulo, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Abraço. CBN Turismo. 11h57, ainda falando de eventos que envolvem esporte e turismo aqui na Terra das Cataratas, continuam em marcha os preparativos para que Foz do Iguaçu receba em 2013 uma etapa das Olimpíadas Radicais X Games em competição marcada para o mês de abril. Nesta semana, técnicos estiveram na cidade para avaliar aspectos logísticos e dos locais de competição. Em entrevista aqui ao programa CBN Foz, nas ondas de 1320 AM, Anderson Andrade, futuro secretário municipal de esportes em Foz do Iguaçu, deu detalhes a respeito dessa vinda. Ontem a gente teve um representante da empresa que vai fazer a logística, né? A questão de transporte, container e todas essas coisas, né? Ele acho que ficou bastante contente, porque os locais de competição para aquilo que a empresa dele foi contratada não vai haver nenhum problema. Então, está andando bem dentro daquilo que foi acertado, né? Logicamente que é uma competição gigantesca, a gente sabe da responsabilidade e compromisso que nós temos como Secretaria de Esportes, como município de Foz do Iguaçu, e se der tudo certo aí, eu posso te garantir que sem dúvida nenhuma vai ser a maior competição já acontecida aqui em Foz do Iguaçu. A gente teve a competição aí dos Jogos Mundiais da Natureza, que foi uma proporção gigante, mas essa competição aí, sem dúvida nenhuma, vai marcar um antes e um depois para a cidade de Foz do Iguaçu, principalmente se tratando de turismo, até porque vai ser transmitido para mais de 170 países, né? Então vai ser um evento bastante importante e que nós, como cidade de Foz do Iguaçu, estamos esperando ansiosos para que chegue esse evento. Palavras de Anderson Andrade, futuro secretário municipal de esportes aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo. 11h59, já estamos nas últimas duas noites do Natal das Cataratas, lá na Avenida Jorge Schimmelfeng, em pleno centro de Foz do Iguaçu. E para hoje, a apresentação no palco principal ficará a cargo da Orquestra Paranaense de Viola Caipira. Já para amanhã, domingo, haverá a apresentação de coral e o lançamento do presépio natalino, que ficará na praça até o dia 6 de janeiro. Todas as atividades são em praça pública, gratuita e com toda a comodidade para o morador ou visitante aqui da fronteira. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na região. No Pacová Café Bar tem a apresentação do DJ Marcelo Penaio e também do projeto Paralelo Acústico. No Woods Bar, Alexandre Nunes e Patrick Heder animam a noite deste sábado. Já no Zeppelin Old Bar, quem gosta de rock pode conferir aí o cover do grupo The Killers. Também MPB e sertanejo universitário com Marcelo Silva no Iguaçu Boulevard, aqui em Foz do Iguaçu. Atrações também no Paraguai e na Argentina. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 22 de dezembro de 2012. Programa que teve produção de Carolina Marinho, trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. Fique na sequência com o repórter CBN em rede nacional. Logo depois, programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento, La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.